agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam então muito bem-vindos à segunda emissão diária do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo para mais 30 minutos desta nossa alma portuguesa. Esta segunda edição é para todos também que amam o fado e a nossa intenção é ter o fado cada vez mais perto de si, dar-lhe a oportunidade de, por dia, ouvir muito mais fado, ouvir mais deste tesouro português. Vamos então deixar-lhe aqui os contactos para onde pode fazer os seus pedidos. Pode fazê-los através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar o seu comentário na nossa página de comentários no nosso site www.radioantenaweb.info. Vamos começar o nosso Diga Lá ao Senhor Fado de hoje com Rosa Enjeitada, na voz de Maria Teresa de Noronha. Logo depois, ficamos com A Casa da Mariquinhas, na voz de Alfredo Marceneiro. E terminamos esta nossa seleção com um outro fado, também muito bonito, que se chama Bruma da Noite, na voz de Maria Alice. São estes os três fados que abrem assim o nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Que vi um dia que sentia um grande amor e de paixão um coração estalar de dor. Rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ter nada. Que vida triste e chorada teu destino te deu. Rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu tão pobrezinha, ainda aqui uma ilusão. Alguém que amava, em quem sonhava uma afeição. Mas esse alguém por outro bem se apaixonou, e assim fiquei sem ele que amei, que me enjeitou. Rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem ternão. Que vida triste e chorada o teu destino te deu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa

procurei o que perdia. Mas essa noite tão escura era cheia de amargura, de todas as mais sombrias. Procurei-te, mas em vão, só encontrei solidão, sozinha, desamparada. E dessa noite sombria já não veio a madrugada e nunca mais se fez dia. Neste final de tarde, a ouvir estas nossas guitarras, violas, poetas e fadistas, o que dizer? Apenas sentir este nosso tesouro português. Vamos ficar agora com Marta Dias e António Chainho, com o fado Encontrei um Fadista, assim que é. Depois ficamos com Aquela Janela Virada para o Mar, na voz de Tristão da Silva, e terminamos esta relação com Belos Tempos. Estes são os três fatos que temos para ouvir já de seguida aqui no Siga Lá o Senhor Fato, aquele programa que lhe traz sempre um pouco mais de alma portuguesa. Já de mim será isto o fado. Sei se é amor, sei lá se é pecado, não sei já de mim será isto o fado. Na boca da barra tentando perder-me, aquela janela virada para o mar,

fera ter ainda o carinho desse grande comandante que se chamou Armandinho. Ver novamente cantadores e cantadeiras naquele grupo valente que deu brado nas fileiras, e ouvir também alguém chamar na parada pelo miúdo da bica, e eu responder à chamada. Parada pelo miúdo da bica, e eu responder à chamada. Por hoje o Diga Lá ao Senhor Fado agora sim vai embora. Vai voltar só amanhã às 13 horas. E claro está, com os seus pedidos, com as suas músicas, com os seus fados, com tudo aquilo que nós temos da nossa alma portuguesa. Já sabe que os seus pedidos são sempre muito, muito bem-vindos, e deixo aqui novamente uma nota: sempre que fizer um pedido, diga em que edição do Diga Lá ao Senhor Fado gostaria de ouvir. Porque a nossa ideia, aquilo que mais queremos, é que o seu fado passe à hora que mais lhe dá jeito. Ou seja, na edição que se aproximar mais daquilo que lhe dá jeito, daquele momento que lhe dá jeito ouvir o fado. Ou na primeira ou na segunda edição. E pode-nos enviar então os seus pedidos para o nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então em www.radioantenaweb.info. Peça ao seu fado e deixe que a sua alma se inebrie, se encha desta emoção portuguesa. Vamos então agora terminar com Embuçado e Cavalo Russo. São os dois fados que terminam assim o nosso Dia Lá ao Senhor Fado de hoje. Eu, da minha parte, desejo-lhe o resto de um ótimo dia, e amanhã cá estamos para mais duas edições. Diga Lá ao Senhor Fado. Fique bem e até amanhã. Tive um cavalo russo que se chamava Gingão. Eu tive um cavalo russo que se chamava Gingão. De uma capona bravia que eu queria, sentia como um bom irmão. Era o cavalo mais lindo que nasceu no ribeiro. Nunca tive outra assim, tão manso que enfim ainda o desejo. Saltava que era um primo, tudo fazia com graça. Saltava que era um primo, tudo fazia com graça. Era bom atorear, a derribar sem vacilar, no campo ou na praça. Corria lento.